boa tarde, boa noite para vocês, pessoas. Estamos aqui reunidos mais uma vez para começar a quarta temporada do nosso podcast querido do coração. Chipate. Pá! Eita! Eita porra! E assim, bom dia, boa tarde, boa noite, agora bem mais animado. Eu sou o Fabrício Barros e estou aqui com quem? Vamos começar por esta pessoa. Oi, Silvio Santos. E? Ah, eu, Hulk. Eita! E? Eu. Eu! Por que não, né? E eu? Eu sou o Thiago. Eu sou o Thiago e esse é o Catador de Relíquias, pessoal. Faz passando a grana normalmente, né? Estamos aqui reunidos mais uma vez, vou falar de novo para o quê, Débora? Porque eu esqueci o tema do podcast já de começo. Vai, fala aí, vai, força, você consegue. Então, hoje nós vamos lá. Vamos falar sobre as previsões. Vamos bancar a mãe de Nabi, o tarô, pegar a bola de cristal e fazer previsões daqui pra frente. Previsões? Nossa, é nas bolas do latreio. Na verdade, a gente vai falar das nossas expectativas daqui pro final do ano, que a gente espera que aconteça de melhor, até mesmo nessa temporada. Daqui, desse dia que estamos gravando até o final do ano, eu espero 6 meses. Acabou o podcast! Yeah! Bora! Seria mais difícil. Esse é um tema difícil pra mim, porque. O que esperar? É porque eu não espero nada. O busão. Eu sou a pessoa com menos expectativa. A gente fala do passado, do presente, do futuro. E vamos ver o que acontece, depois a gente faz outro. Sério? É. Sério mesmo? Falando, deu bosta isso? Deu péssimo aquilo, isso aí nem aconteceu. Espero ganhar na loteria. Esse eu acho que seria o podcast da negatividade, então, galera, esperem coisas negativas daqui em diante, só desce. Então, esse mês pra frente só desce. Então depois de qualquer coisa que eu colocar agora, vai, é agora! E voltamos aqui. Débora, explica um pouco menor pra gente. Começa, dê um exemplo. Fala assim. Ah, sim, é uma palestra. Vamos lá. O tema do nosso primeiro podcast da temporada passada, pra quem ouviu, nos ouviu, pra quem nos abaixou e ouviu. Quem nos abaixou, ninguém abaixou eu não, cara. Ninguém me abaixou não, acho. Pra quem nos abaixou e nos ouviu. E se abaixar, era... tem que ter prazer. Era Mais Amor, Por Favor, que foi gravado com o Hulk. É. Com o Fabrício. Isso que vos fala. Com eu. E com o Bruno Moreira, otimismo em pessoa naquele dia. Se sentiu amor vindo da pessoa. Dá pra colocar o nome desse podcast de Titanic, né? Só afunda agora. Aqui, ó. Só vai afundando. Vambora. Aí eu pensei na gente fazer esse aqui pro seu primeiro, a gente colocar o que a gente pretende fazer. O que a gente já fez até agora. Fazer o contrário, fazer mais ódio, por favor. Mais ódio. Mas assim, eu pensei na gente pegar as nossas expectativas pro final do ano. Porque todo mundo tem uma expectativa do que quer. Pode ser na questão do cinema, pode ser na questão de jogo. Mas o que tá esperando daqui até o final do ano? Ou mesmo do próprio Catadores, os planos futuros. A gente joga aqui nossos planos futuros e vê o que já aconteceu até agora. Fala, faz uma retrospectiva da gente, que o povo é muito interessado na gente. E depois fala muito mais sobre a gente, que também é muito interessante. E daí, quem sabe, o pessoal não interage com a gente e também fala um pouco das expectativas deles. Que eles aí precisam poder que falando nisso, vocês estão... Ah, não pode falar palavrão. É, esses abençoados, amados filhos de Deus não quiseram fazer podcast com a gente. A gente lançou a ideia na temporada passada, venha fazer podcast conosco. E nenhum dos conosco veio com nós. E o pior nem é isso. O pior é que a gente lançou há pouco tempo atrás, novamente, a mesma ideia de surgir um tema para podcast. Até agora não veio uma sugestão. Mas isso é bom. Isso é uma coisa que eu espero, que as pessoas venham até mim ou até nós, nosco, no e-mail. Que é e-mail, catadoresrelíquias@gmail.com. E também falem, meu, vamos gravar? Vamos falar sobre isso? Eu espero que as pessoas interajam mais com os catadores. Mesmo que você venha aqui só pra fazer um de frente com o Gabi, falar da sua vida, a gente gostaria de conhecer você, saber o que é você, o que você pretende da sua vida, desgraçada. Eu acho, né, não nesse naipe, nesse nível, mas tá ótimo, é excelente. É tipo, a cor preferida, vermelho, não, verde. Outra cor. Não, não, verde. É amarelo. Não troca, essa cor não é boa. Não, sim, mas venham falar conosco, nem se for pra falar sobre sua vida. Pô, eu quero falar que eu tô mal, fiquei gripado, aumentei pra caramba ontem. Chega pra falar só isso com a gente aceita, a gente grava com você. Só não me venha aqui falar de Avengers Sevenfold, senão vocês vão levar porrada. Por quê? Não, nada, nada, nada, nada. Qual é o problema de Avengers? Não, nada. Sério? Não, sério. É tipo pra mim. Falar sobre, sei lá, Alice, cara. Eu não engulo Alice, os filmes de Alice. Eu não consigo. Eu espero que eles não façam mais filmes. Tiago é um homem grande, de 2,15 metros de altura. Não dá pra debater com o cara aí. Só aquele gigante que desapareceu, né? Antes do dilúvio. Pior, né? Ah, eu espero que realmente não façam mais filmes da Alice. Porque já acabou, fechou, né? Fechou, acabou, tá lindo. Né? Tá bom, final. Adorei. Então, vai, pessoa, como? Acabou o contraste, acabou. Mas foi lindo. Ah, mas é só dois, né? É que escrito os dois, né? O País das Maravilhas e Através do Espelho. Mas vamos levar em consideração que eles não podiam pegar e fazer a história do Lewis Carroll. O Tim Burton, né? Só aproveitou o mundo. Ali de Alice não tem nada. Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho não tem nada de nenhuma das duas histórias. É só o mundo mesmo. Eu achei legal isso. Eu sempre quis que o mundo da Alice fosse explorado. Eu espero que saia um Alice Madness 3. Pronto. Ó, só pra dar um spoiler rapidão aqui. Através da Playboy. Vou dar um spoiler aqui da Alice, ó, rapidinho, porque no primeiro minuto a Alice ela faz drift com um barco. Então, mano, fica muito trash o negócio. A mim já é trash nesse ponto. Ela pega e fala um drift com um barco, malandro. Aí depois aparece o Vin Diesel. É muito bizarro. No final do filme, né? Desafiando ela. Não, já que é pro Pai das Maravilhas, é que aparece o Paul Walker, rapaz. Nossa. Pô, é zumbi, né? Não, cara. Esse, isso é uma coisa que nós podemos esperar. Aí, ó. E o que nós esperamos? Essas coisas. O cinema tem que investir nisso. Não, pior é a música em que colocam pra despedida que querem ver ele de novo, né? Eu não tô esperando ver o Paul Walker tão cedo. Nem quero. Tô de boa do Paul Walker. Eu entendi, ó. Pra mim, o Paulo Walter que colocaram pra substituir ele no filme já tá bom, né? Tá ótimo, perfeito. Paulo Walter. Ai, caralho. O que mais? O que mais você, Thiago? O que você espera? Qualquer coisa. Desde que um cometa caia aqui até você mas esperar o busão. Que o Saitama esteja aqui. Então. Não sei, mano. Eu falei, isso vai ser o podcast mais difícil pra mim, porque eu não tenho expectativa sobre nada. Ele é um gamer. Eu não olho pro futuro, eu olho pro presente. Você fala, tá acontecendo merda, é porque eu não planejei nada no passado. Aí fala, vamos ver como é que vai ser o futuro. Porque eu continuo não planejando. Porque eu continuo não planejando meu futuro, eu não tenho olho pro futuro. E eu espero que eu esteja mais animado pra continuar fazendo meus vídeos, pronto. Porque ó, canal Coisas do Thiago. Canal Coisas do Thiago, link canal tá no post também. Canal Coisas do Thiago. E é pra fazer mais vídeo, hein? Canal Coisas do Thiago. Eu espero que você faça mais vídeos aí. Eu também espero. A gente tá capinando o que tá fazendo aqui. Eu também espero que eu faça mais vídeo. Eu tô sem câmera em casa, isso que é meio foda. Pô, que dó. Ajuda bastante ficar sem câmera, né, pra fazer vídeo. Tá com de a bicicleta? Calma. Nossa, não é essa câmera. É câmera. Momento é Hulk. E você? Hulk. O que eu esperava não aconteceu. Eu não consegui assistir Rock Balboa Creed no cinema, infelizmente. Mas não teve aqui, né? Aqui no Itulândia? Itulândia não teve. Itulândia? Não, então eu não sabo, independente, não vocês não teve Creed. Foi não só em Dayatuba e foi tipo uma semana passando Creed. Passaram de noite, né? E também, não passou também aquele, como é que chamava, do Mad Max brasileiro. Ah, tô zoando. Reza a lenda, cara. Pô. Tinha o cartaz, mas não passou aqui. Reza a lenda, reza a lenda. Eu fiquei calado ouvindo vocês falar, vocês não vão ficar calados pra falar, não. Eu não. É porque... Eu falei. Não assisti Deadpool no cinema, porque eu achei que não... Eu achava que não ia ser tão bom. No filme eu assisti em DVD, eu assisti 6 vezes seguidas. Nossa. Foi bom pra caralho. Eu assisti Batman vs Superman no cinema, foi uma porcaria. Então. Eu assisti a dia de estreia, foi o dinheiro mal gasto que eu já fiz na minha vida. De estreia? Não. Assisti Capitão América Guerra Civil, puta que atropelou Batman vs Superman, infelizmente. Como já era previsto, né? Pretendo semana que vem assistir Tartarugas Ninja 2. Pra quem não sabe, eu ando tendo problemas de pressão alta devido ao seguro, ao peso, filho da puta, que não tô mais treinando e como demais. Mas eu espero que vocês orem aí, rezem pra Buda, por paciência, pra que eu... passe por isso. Pra ciência, não. Paciência, ué. Caramba, que cara é de paciência. É pra jogar no computador, tipo, sei lá. É, então. O cara abre paciência, Spider vai ficar. Porque nesse mês estou concluindo meu segundo grau, então eu espero continuar vivo pra concluir meu terceiro ano. Porque, graças a Deus, finalmente estou terminando. Consegui me fixar na escola, que era difícil. Então, por favor, gente, torçam por mim, tá? É isso que eu espero daqui pro final do ano, continuar vivo. Porque eu tenho muita gente importante aqui e vou sentir saudade lá no inferno. Por isso que eu não quero ir embora. Caramba. Parece que tá moendo, parece que tem alguém com uma foice assim na tua cabeça, não pode. Tá com uma foice. Foi assim, vai escorregar, né? Vai escorregar. Então, ó, tá escorregando. Se eu distrair aqui e atender o telefone, puxa. Né? Parece, né, que salvou da morte uma vez, é premonição aí com o negócio. É, também espero fazer mais podcasts também. Pô, fato. Isso é um fato. Achei que ele ia falar, eu também queria fazer mais premonição. Não, cara. Prevenção. Espero que não haja mais filmes da série da premonição, que eu acho muito ruim depois do terceiro, vai. Eu parei no segundo. Terceiro já foi muito bom. Cara, nossa senhora. Premonição. Eles tinham boas ideias. Eu acho que todos. Eles tinham boas ideias, depois nós foram. Eu não consigo mais ver. Eu gostei das mortes. Exatamente, eles começaram a apelar com a morte, é que nem o. Mas você vira só vitrine, mãe, esse que é o ponto. Ele vai virar só vitrine de. Foi. É a primeira eu morte. Eu espero só que aquela abelha não pique ninguém. É o 4 ou o 5 que estão na pista de corrida? Acho que é o 5, né? Eu não sei. Acho que é o 5, porque o 4 eu acho que é aquele do. Tá cerca de corte maluco. Ixi, gente, eu não manjo. É, não manjo também. Eu parei no do parque de diversão. Eu cheguei a assistir os 5, só que não valeu a pena ter assistido o. Nem o 3, nem o 4, nem o 5. Foi melhor o 1 e o 2. Porque depois de um tempo a história foi sumindo, toda a ideia inicial foi sumindo e foi virando só a vitrine de. Ah, não, como que você pode matar a pessoa X, Y ou Z? Então vai ver isso, entendeu? Se torna poucas pessoas. As pessoas morrem. Ouça. Pronto, voltamos. Puta bagulho, eu lembrei do caralho, eita. Falei em premonição, falei em morte. Vem, mano, você muda aí. Espera coisa melhor, vai, pelo amor de Deus. Eu espero ver o que vai acontecer na E3. Eu gosto de videogame, eu quero saber o que aconteceu na E3, que eu não vi nada. Já pode acompanhar as lives, pode acompanhar. Já tá, aconteceu já, desse final de semana. Mas minha pessoa não tem internet. Então, eu falo pra você, o Kratos, ele tá barbudo. Sério? Ele tá muito barbudo. Que massa. Um nível muito, muito. A Débora vai gostar do Kratos agora só porque ele tem barba. Inclusive, a Débora vai gostar do Kratos agora só porque ele tem porque, barba. Porque, tipo, ele não tem barba pequenininha. Ele tá com barba aqui. Eu vi a cara dele. Não achei que ficou tão da hora. Mas ele tinha só a barbicha. É porque tá na modinha ter barba. É modinha. Mas é ele e o outro de um outro jogo lá. Acho que é de Gears of War. Gears of War, o carinha também tá barbudão igual. Vai ter outro Gears? Eu acho que sim. Nossa. Mano, depois que o Fabrício me contou que o Sub-Zero tinha barba. É, tem uma versão do Sub-Zero. Tem um Sub-Zero que tem barba. Eu falei. É, tipo, por quê? Mas isso já existia faz tempo, não tem? Tem tempo já. Antes de você ver cortes de cabelos iguais e barbas iguais, Existiu o Sub-Zero como arma. Por quê? É, que a máscara não ia aguentar, né? Tanto tempo sem fazer a barba. É, então. Que a máscara não ia arrebentar. Tava atrapalhando. Estourar pra faixa. Tá bom, tá bom. Tá. Tá, mas não. Que mais? Cara, eu quero assistir as Caças Fantasmas mesmo. Todo o mundo falando que é horrível. O trailer. O Twitter pirando nas Caças Fantasmas. Eu quero assistir porque eu acho que é a terceira ou quarta vez que eu falo aqui. Eu quero assistir não porque elas são mulheres. Eu quero assistir pra ver o que elas vão fazer com a história. É porque também elas são tão gostosas assim, né? Porque, não, porque não é por causa das mulheres mesmo que você vai ver, né? Não, porque assim, é o fato que muita gente tá falando mal por serem mulheres. Então eu achei... É ridículo isso, cara. Eu achei X-Men Apocalipse ruim só pelo trailer. Não fui ver e não vou por causa do trailer. Ah, o Psylocke tá da hora, mano. Quem? Psylocke. Não, não faz nada. Acho que o único acho que os X-Men estão valendo a pena só pra ver o Mercúrio correndo. Que é uma cena muito massa, te garanto. Eu acho que só por isso só que tá valendo a pena. É porque o Mercúrio do X-Men parece mais rápido que o Mercúrio do Vingadores. Não, ele nitidamente é mais rápido que o Vingadores. Você não viu chegar? Eu falei, eu vi. O outro que tinha visto você faz 3 anos e tá correndo mais rápido que você, eu sou bosta. É, vamos estudar que eles colocaram, né? Muita coisa. É muito, é milésimos pra fazer o que ele fez. Então, ele tá muito rápido. Né? O Mercúrio dos Vingadores, né? Tipo, ele é super rápido. O outro é um velocista, tipo, nível Flash já. Não, mas o Flash é mais rápido que os dois. Não, tipo. O Flash é mais rápido. Na ideia assim, entre o nível, ele tá muito mais acima. É, o Mercúrio só não é mais rápido porque não quebra os multiversos, né? Não atravessa a linha do tempo e espaço, né? É, só pra ele deixar. Nossa senhora. Momento nossa. Só por isso. Que isso, mano. Tenta entender isso aqui. Momento pessoas, aconteceu algo aqui. Você deveria ser, se não fosse a capa. Se não fosse a capa do podcast, deveria ser isso, cara. Coloca a capa do podcast. É a imagem desse podcast. É a imagem desse podcast. Expectativa. Seria só isso, só aí, pronto, acabou. Catadores Enriques, Season 4, Episódio 1, expectativas. E a imagem. Fechou. Isso. Entendeu? É, porque uma expectativa maior. Triste, né? Até terceira. Eu pensei, o que eu vou fazer de capa? Eu não sei, cara. Mas eu não sei como. Bota a mãe de Ná. Bota a mãe de Ná na capa. Tadinha, tá. Tadinha do Enriques. No fundo da capa dos Mamonas Assassinas e a mãe de Natra vai ficar linda. Que dó. Ah, que judiação. Você vê que só tá em volta pra ter uma morte assim. É, tipo, é incrível. Daqui a pouco parece outro barulho esquisito. Ele é uma serra elétrica passa voando. Mas um corta a porta. Ué. Depois a gente tem que achar normal. Fala, não, normal. Aí sai ali o Cunha Myers. Cara, entendeu? Então, Bolsonaro. Não, a gente tem que levar isso, levar o cosmos nos nossos corações. Sim, e falar de coisas melhores. Só pra concluir, né? Eu espero comer nhoque dentro desses 6 meses ainda, que eu não comi nhoque esse ano ainda. Eu espero que a festa japonesa de Itu seja boa, porque estão anunciando um monte de faixa e é semana que vem. A do ano passado não foi da hora, não. A do ano passado só o Yakisoba tava da hora. A festa tava. Eles fizeram um puta no festão no ano que os japoneses estavam aqui. Foi uma festa linda, mano. Tinha, só não tinha geisha andando pela rua, mas tinha concurso de cosplay. Foi a única que teve isso. Mas não é pra arrumar umas geisha no marginal de noite? Não, teve de tudo. Ô, moça, vem cá. Que a Brasil queria. Depois, quando só faz a coitada da Sandy, o bagulho fica num nível muito inferior. Eu espero que tragam barraquinhas boas, que tragam DVDs legais, porque na do ano passado só tinha um DVD maneiro, né, amor? Era do Totoro, né? Era do Totoro ainda. Então que tragam coisas. Nossa, comprar DVDs em algum lugar. A de salto é da hora, nunca deixa a desejar. É tão. Não. Então, pra mim é tão 2007, mano. Tipo, nossa, eu ia aos eventos. E em muitos eventos e comprava muitos DVDs de animes em eventos. Você ouviu você falando agora. DVD do Totoro. Nossa, é muito 2007, cara. Eu queria que é muito, muito atrás. O estúdio Ghibli não. Apesar do. É. Ghibli. Eu falei errado. Eu espero que o estúdio Ghibli, depois de ter pedido desculpas pela cagada que fez, se redima e comece a aceitar desenhistas mulheres. E para poder produzir o conteúdo deles, em geral. Porque eles falaram que eles não chamam mulher porque mulher é muito prática e não é fantasiosa. Eu espero que depois dele ter pedido desculpa, comece a ver como mulheres são incríveis. Contratem mulheres. Mas eu te... Mulheres fantasiosas, no caso. Mulheres fantasiosas. Ou mulheres fantasiadas. Ah, interessante isso também. Ah. Fantasiadas, eles com certeza não aceitam lá. É o problema, vai distrair os caras. Os caras não vão conseguir fazer os trabalhos. Não, mas aí que eles vão fantasiar. Só que daí eles vão mudar a área, né, que eles produzem os desenhos. É, vai ser eu não posso fantasiar a mulher, não posso desejar a mulher, porque depois o podcast minha namorada vai ouvir e ela vai dormir de calçadinho. Tá namorando? Nossa, a gente pijama. O Thiago espera que eu compre o pijama que ele viu. Não, não espero não. Não, não, eu só mostrei. Wait, um pouquinho. É o mesmo caso lá. É a mesma pessoa? É o mesmo caso. Caramba! Aí! Como que é o mundo hoje, né? Caramba! Ainda é boa! Olha, a minha expectativa é de conhecer ela daqui pro final desse ano. Antes que eu morra. Para! Misericórdia! Dava pro Luke ter vindo de boa. De boa. Posso só desfocar um negócio aqui? Então, a Débora falou Brasil Kirin. Sempre quando eu ouço o nome Brasil Kirin, eu lembro do Kakashi fazendo o Haikirin. Haikirin. Aí tipo, ele pega Haikirin, Brasil Kirin. Aí faz raio e joga um monte de refrigerante nos caras. Vai saber, o comercial das Skin Cariol lá no Japão deve ter o Kakashi. Então, fazendo. Aí, que da hora. Então, Brasil Kirin. Era só isso mesmo, gente. Pronto, acabou o podcast. Não, que. Vamos falar de vida. Ele te fala, cara, fala sobre. Nossa, a vida tá do mal, viu? Deixa eu ver, não, não tá matado. O Tui veio pra cá também por conta de abelha, não gosta. Não, porque se matar, se tiver outra, sente o cheiro aí. Eles vêm de galera. Vem de banda, é tudo humano. Tá ligado? É tudo humano essas abelhas. Você não tá entendendo, elas são orientadas em vingar a honra da abelhinha derrotada, cara. Você derrotou nossa irmã abelha. Vem agora derrotar-nos também, humano. Tocar os chinelos só. Tá, minha abelha. É, mas assim, cara, precisa ter um quilo de abelha vindo no bagulho. Come aí, senão a abelha vai vir pra cá. Você quer abelhas junto do seu cookies? Eu acho que não. Quer abelha nos seus próprios? Né? Olha o tráfego de cookies no podcast. Veja esse tráfego de cookies no podcast. Explorando criança, exploração infantil. Exploração infantil, tráfego trabalho de cookies. Trabalho infantil, mano. Tá beleza. O Arthur virou o aviãozinho do cookies. Nossa, aviãozinho do cookies. Aviãozinho do cookies. Ah, eu achei que você não ia oferecer pra nós, não. Acabou? Olha, tem um cookie aqui dentro. Nossa, aí é só no finalzinho. Dois ou. A disputa par, pelo par. Cookie. Eu espero que um dos dois ganhe esse cookie pra mim. Se empatar. 23 aí, ó. Ah, como você é boazinha. Você não quer cookie? Não. E um crocs? Você não quer. Ó, vocês vão estar com essa história de cookie. Eu não posso bater em você, que você tem um namorado de 2,15 metros de altura. Legal. Deixa eu ver aqueles gigantes lá. É 2,15 metros, cara, tiver muita coisa. Olha, 2,15 metros, muita coisa. E eu não tô podendo correr. Tem um jogador de basquete, né? Hum? Tem um jogador de basquete, tem um motor assim, tem? Ah, tem vários. Não, tem uns caras que chegam até uns dois. Eu não lembro. 1,90 e um. É de 2 pra. Pra um pouco mais. 90, 2,15, 2,10. Uhum. 2,10 já me rolava. Shaq Jordan. Shaq Jordan é o Não lembro. Ele é Shazam? Ele não é Shazam. Ele é Shaq Fu. Pior ainda. O pior jogo de luta do Super Nintendo. Deixa eu ver. Pensa no Shaquille O'Neal, que é uma coisa gigante, grande, lutando contra. Menininhas, gatinhos, feras do mal, assim, com um cenário mó tosco. Que a luta bonita, que me pula gostoso, disse lá, pula! Daí, meia hora depois, cai no chão. Vamos fazer os giros das notícias agora? Vamos lá. Vamos fazer o giro da notícia. Capitão América da Hydra. Ai, Hydra. Aí, deixa eu. Vamos apanhar aí, bora, partiu todo mundo. Quem tiver aí na coisa, ergue a mãozinha e fala, ai, Hydra. Fechou. Capitão América na Hydra. Três Coringas, multiverso da DC, três Coringas na DC. É, viúva negra de Campinas, que mata com os quatro maridos. Nordestina, hein? Sério? Oh, sério. Viúva negra de Campinas. Viúva negra de Campinas. Eu não ouvi essa. Procurem no YouTube que vocês vão achar. Nordestina, viúva negra, morava em Campinas e matou quatro maridos. É... furacão que passou em Jundiaí, que se passou de Campinas e foi se alastrando, deixa graças a Deus não passou em... Por favor, deixa eu falar desse furacão. Não, você foi... não sabe o que é tá voltando num avião passando por Campinas no dia seguinte, naquela porra tremendo. Eu olho pro Thiago, Thiago tá de boa, eu olho pro Arthur, o Arthur tá de boa, olho pra todo mundo de boa, eu com meu cu na mão, segurando a cadeira, falando, essa porra vai cair, essa porra vai cair, essa porra vai cair. Mas ela não tinha consciência que tinha passado. Eu não sabia, eu fiquei sabendo depois porque era turbulência no avião. Aí vai a porra do piloto e fala assim: estamos passando por uma área de instabilidade. Instabilidade foi... Ele avisa pra não dar medo. Pra não dar medo. Mas a voz que o piloto faz, mano, é só pra dar pavor. Então, ele vai dar paz. E foi assim, instabilidade foi a minha emocional, né? Que foi pra puta que pariu. Ele não falou que emoção nem nada. Ele não falou nada demais da emoção. Estamos passando por uma área de instabilidade. Aí... aí, pô, acabou. Aí só foi isso que achou. Aí a instabilidade veio em mim, tá ligado? Ele não falou sem expressão nenhuma. Foi, e eu fiquei no... Se bobear, ele tava comendo na hora, hein? Ele tá por cima, né? É, foi um pouquinho depois de ter passado a batatinha. Tá com cara. Ele nem veio com a mão na boca pra falar porque tá comendo. Pra sujar a roupa, tá louco. Quando a pessoa ele passa pelo corredor com o microfone, quem que tá dirigindo a vela? Ah! De, nossa, piloto automático. Eu sei que a viagem de volta, eu olhava pro Thiago, eu tava quase chorando. E eu, Thiago, eu tô com medo. E o Thiago, eu sei. E voltava a olhar pra telinha. Tá assistindo Nickelodeon? Tá assim, o Cartoon tá passando, acho que... É Tio Avô, né? Não, não tá passando Tio Avô, tá passando... apenas um show. Apenas um show, eu tava voltando, mas eu tendo um show, um cara de choro. Eu lembrei de um forró agora que eu vou colocar no final. Eu tava assistindo o Retorno do Rei, quando tava passando pra. E a asinha fazendo uns barulhos muito sinistros, eu, caralho. A hora que essa porra começar a cair, só passa pensamento bom. Eu acho que eu tava passando um pouco mal por conta da pressão só, mas nem isso. Eu acho que eu já sei como fazer a capa desse podcast, colocar um sinal de menos assim, colocar cada dois rênicas menos, acabou. Você vê, é só coisa pra baixo. Eu tô só. Mas a viagem foi boa, a gente se divertiu muito. Caldas Novas é um lugar lindo. Voltei pra lá pela terceira vez. Você gostou da viagem? Fala, viagem. Uma coisa que eu fiquei curioso, eu olhei pra asa do avião, aí tem uma área demarcada no avião, que daí você não pode passar daquela parte, né? Uhum. Não sei, você corre risco de cair. Mas tipo, você sai do avião, fica ali em cima que você não cai. Quando o avião estiver em movimento, você não cai dali, né? Fica ali. Você pisou fora, você escorregou, você vai embora. Eu acho que é a área demarcada pra você pular pra fora, assim, em caso de pouso na água, qualquer coisa assim. Em caso de suicídio, fique aqui. Passe dessa coisa. Ah, outra coisa que foi legal foi o stand-up do Bruno Mota. A gente foi, o Bruno Mota é um cara incrível. Ele pegou meu cartão. Ele pegou o meu cartão do bicho distante pra ele. Ah, que foda. E o meu cartão, cadê? Eu te dei o seu cartão do bicho. Ela não tem o meu cartão. Não sei o seu cartão. Você não fez cartão ainda, né? Né? Você não fez ainda, come? Eu não tenho cartão. Ó, eu estou cobrando aqui pra falar com vocês. Estou cobrando, cadê o bagulho do cara lá pra fazer os cartões na mesa? Eu vou te passar. Eu não passei o contato, não foi cagada minha. Ai, ai, depois. Passo o contato. As pessoas querem que a gente evolua na vida? Não, evolua no tema empatia. Pensa isso. Não, você não deu certeza que queria fazer o cartão, mas eu vejo. O cartão. Você não tem cartão? Você devia ter um cartão. Cartão pra quê? O incrível. E no momento eu tô de aposentado. Quando você estiver precisando de alguém que quebra espelho na sua casa, você chama o Thiago. Ele cata o espelho com a mão e quebra, numa mãozada só. Isso é lenda, rapaz. Se você estiver precisando demolir uma escola, você chama o Hulk. Esse caso, eu não contei esse caso ainda não. Depois vai cobrar eu depois. Fica falando as coisas aí. Que caso é esse de escola aí, hein? Oh, tô lascado depois. E pra contar a verdade, vai ser difícil. Então, se você precisa depunir uma casa também, chamou. As minhas expectativas também pro Roça Roça 2, o brinquedo. Nossa, eu assisti aquilo inteiro. Superou as minhas expectativas, tá melhor que antes. Oh, tá muito melhor, a atuação do brinquedo melhorou ao dobro. A do seu filho tá ali. Uma pra cada. A interpretação dele tá muito boa. Não, é. Lançamento aí do Bumbum Granada também. Tá imperdível aí, vocês têm que curtir também. Bumbum Granada. Nossa. O funk tá muito bom. Pensa, hein? E Meiota. Meiota também é muito bom. Meiota? Meiota, depois eu mostro pra vocês. Você vai colocar de fundo no podcast. Não, não. Se o microfone tá pegando o som do Pantera Cor-de-Rosa. Pensa nisso. Até não. Agora, tá uma galera, tá meia hora a gente tá aqui. Essa meia hora a gente tá ouvindo o Pantera Cor-de-Rosa. Nós somos de fundo, rapaz. Já vai te dar menos trabalho pra deitar, rapaz. Só que eu só vou cortar só uns quartinhos. Momento, coisas que eu espero. Eu espero que o livro que eu comprei na Saraiva seja tão bom quanto o tempo que eu mesmo levou para chegar em minha residência, que é o livro da Bela e a Fera. Compensa a espera, né? Da Fera, né? Compensa, que é a história da Fera. Espero também que o livro do Labirinto da Dark Side seja Labirinto Magia do Tempo, com o David Bowie, seja anunciado até o final do ano. Espero que a Bienal do Livro seja incrível, porque afinal de contas eu vou na Bienal do Livro. Dia 3, estarei lá, gente. Me procurem pra falar comigo dia 3. Ela vai estar lá, ela vai ter o gravador. Pega, fala com ela pro gravador. Vamos ser gravado. Acho que o Fabrício vai comigo, eu acho. Espero. Eu acho que não. Espero também conhecer a Tatiane Rasmers. Eu queria conhecer a Tatiane Rasmers. Espero que ela não cobre o cachorro quente que a gente tá devendo pra ela. Rasmers. Então estamos devendo cachorro quente? Então, o dogão dela estamos lá da Ibirapuera. O dogão do Ibirapuera, né? Tá dogão do Ibirapuera. Lá é bom, hein? Nunca comi, mas é bom. Eu pego dois cachorros ali, já era. Dois cachorros na rua, já faz. Já leva os cubos já. De ver os lançamentos bons da Bienal aí. Espero que seja fantástica, como todo ano. Porque assim, né? Evento é bom quando eu não vou. O ano que eu vou, uma bosta. Tudo comigo é desse jeito. O ano que eu fui na BGS, eu vou. Estão traficando coisas de outras pessoas aqui nessa residência. Está mas, então, é do voo. O ano que eu fui na BGS era o ano do lançamento do Mortal Kombat X. A fila pra jogar aquilo tava horrível. E a única coisa que eu vi naquela BGS, sabe o que foi? Foi BR, KS, Edu. E aí, pessoal? Ah, só que fila de coisa no BGS é pra tudo. Pra tudo ainda tem uma fila, cara. Tudo tem fila. Tudo até tem fila. Pro banheiro. Do banheiro. Ah, do banheiro. Então, amigão, aguenta aí. Boa fila. Então, boa eu fila. Sei que eu achei que eu fosse nossa, ver um monte de coisa incrível no ano que eu fui, porque nos anos anteriores teve até o Castro Brother lá cantando. O ano que eu fui, nem o Castro Brother tava. É que tecnicamente não é tão bom, sem mais. Mas eu vi o Edu, e eu também vi, sabe quem é o Edu? Eu vi o casal de nerd e o Edu. Não que eu não goste do Edu, Edu é uma ótima pessoa, adoro ver a IKS Edu. Mas, meu... Lá no fundo ela chama uma merda, mas tudo bem. Agora falando de banheiro, eu lembrei do meu Anime Friends de 2007, que eu fiquei mal, tava com enjoo. Acabei dormindo no banheiro depois de vomitar. Ficou as duas horas deitado no chão do banheiro. Os caras passando, eu com a cabeça encostada assim no... Na mochila, os DVD, pior que eu tentava acertar assim, o DVD, a ponta do DVD cutucava assim no pescoço, tipo, caralho, eu não consegui ir embora. Nesse ano aí foi o Hironobu Kageyama, foi o Jam Prod que cantaram o We Are. Ah, isso é uma... Eu espero que vocês assistam, lembrei agora que você falou no DVD, eu espero que vocês assistam Detroit Metal City. Porque é foda pra caralho. Porque é muito bom. O filme, né? Vamos colocar o filme. Tem o anime também, só que pega o filme tá lá, né? Bonitinho, é, né? Da hora você assistir. Verdade, tem que devolver pro Hulk ainda. Não assisti, meu pai quer assistir, tá com a gente. O Fabrício já me devolveu pra te devolver. Só que meu pai pegou pra assistir. Detroit Metal City. Da hora, cara. Não da hora. É da hora. É... Mas está aqui. Quem assistiu Guts? Você assistiu Guts? Eu assisti Guts, eu assisti o anime. O anime. Você assistiu o anime? Sim. Também foi indicação minha. Você assistiu Guts do anime? Gangster. Não, tô confundindo então. Gangster com. Gangster, eu espero que volte, porque o Hulk indicou, assisti o primeiro episódio com ele aqui em casa e adorei. Me apaixonei. Então, você assistiu o filme do Guns? Não, porque aí eu assisti. Então eu queria saber a comparação pra poder assistir o ano. Só se uma outra empresa comprar, porque a que produzia faliu, né? Gantz, o Gantz, um anime, o problema dele é que ele não fecha a história. Ele vai ter uma saga, uma missão, que eu vou colocar assim. E depois a última missão é inventada do anime pra fechar o anime. Só por isso. Ele não tem um... Ainda vou sugerir Ouro e Monogatari, porque é um shoujo. Acho que é o shoujo mais da hora que eu já vi na minha vida. Eu acho que no filme encerra. Eu acho que nem consegue encerrar. Ah, eu sei, aquele das menininhas do arroz. Não. Não. É uma menina chamada Rinko Yagami que se apaixona por um troglodita chamado... Como é o nome dele mesmo? Takio. Takio não sei do que. Aí, só que esse Takio é mó esquisitão, né? De troglodita, cara de pedreiro. Tipo eu, assim, sabe? Só que ele fala assim, ah, menina nenhuma vai gostar de mim. Nenhuma menina não gosta de mim. Identificação... Eu vi isso. Eu estou sendo ameaçada por um comentário. Estou sendo ameaçada por um povo virtual que está ameaçando destruir uma cidade nesse exato momento. Estou aí a princesinha gatinha, linda, fofinha, meiga do caramba, gosta, acaba gostando dele por uma ação que ele acabou ajudando ela enquanto um cara dava umas palpadas nas nádegas dela lá. Certo? É, certo. Hã? No metrô. Aí ela se apaixona por ele e vai derrubando. Apopando. Não, ela apaixonou pelo cara que tava poupando? Não, pelo troglodita Takio. Que salvou, deve salvar ela. São colegiais. Oh, aproveita, indica uma coisa, tá indicando coisa, a gente tem que indicar coisa. E tem o Boku no Hero Academia também. Excelente, mano. Que o mangá, o anime, tudo de bom. Não, o anime tá no episódio 11. Puta produção. Acho que o mangá tá no capítulo 94, coisa assim. Ou eu estou acompanhando o 94 ainda. Tá numa parte 94. Muito boa. Tá uma parte muito boa. Nossa, excelente. A queda do All for One. E esse spoiler foi doído agora. Esse spoiler doeu porque é uma coisa que eu leio. Se fosse o Aninho malandro, fala, não, pode falar, fala com fé. Aí eu leio. Eu achei que você já tava no 94 já. Não, porque eu vou pegar o 94, mas eu vou ler também, né? Então. É. Tá, eu vou indicar o anime. Eu não tenho por que indicar, eu não tenho nada só pra ver a hora. Tudo que eu tenho pra indicar, já todo mundo já assistiu. Se for indicar o quê? One Punch Man. One Punch Man todo mundo já assistiu. Acho que não, cara. Pô, tem muita gente que eu vejo. Então assista One Punch Man. Aí tem o quê? Vou indicar o que mais? É Hajime no Ippo de novo. Hajime no Ippo. Se você, moleque ranhento, que pensa em ser um Vin Diesel na vida, que você acha que lutador, você quer é lutador de MMA, os caramba, assista Hajime no Ippo, você não vai perder nada. Porque é um puta anime, é um baita de um mangá. O mangá tá com 1.100 e alguma coisinha. 1.100 e cacetada de depois capítulo. Dizem de. E porque tá na metade ainda. Que tristeza. Tá na metade. Agora que ele começou a lutar. Agora que ele começou a lutar contra. Em ranking mundial. Agora! Agora, nossa. No mangá. Na mangá. Nossa, e no anime indica que, nossa, ele vai começar a lutar contra os malucos com o mundial lá, porque por conta do. O campeão japonês lá no Miata. O Miata, ele é campeão da UPBF. Eu lembrei do Miata. O fã. É, então, aí ele passa... 1.100 e cacetada de capítulo e agora que ele tá começando a lutar no Brasil Mundial. Manto, né? Ele passa o manto pro Ippo. Pro Ippo assim. Da Tiege. Ele ganha da Tiege o cinturão do campeão japonês. Ainda ele tem a rivalidade com o Miata. Miata desafia ele pelo título da UPBF, só que o Ippo tá fraco demais pra encarar o Miata. Aí nisso o Miata acaba desistindo dessa luta contra o Ippo pra ir atrás de um cara chamado Handboy, que é filho do Handboy pai. Nossa. Que derrotou o pai dele e fez o pai dele se aposentar nos esportes. É tanto que o estilo do Miata é o estilo do pai dele, e ele quer derrotar esse Handboy Jr. com o estilo do pai pra mostrar que seria capaz. Seria capaz. É, muita treta. E por treta, Débora, tem alguma coisa a indicar que não seja hentai? Não. Corta não, metade do meu contrato aí. Ela falou que eu não tenho mais. Né? É, tipo assim, porque eu não tô assistindo anime, mas o último que eu assisti foi o One Punch Man, que eu assisti um dia inteiro comigo. É rapidinho, cara. Nossa, foi, comecei de madrugada, acabei de manhã. Bom, o que eu tô assistindo no momento que eu posso indicar é o Preacher. Tá, olha, eu vou falar, confia na série, faz que nem eu. Vai confiando que a série vai crescendo. Porque o piloto, pra mim, foi um pouco. Mano, não. Mas o segundo episódio foi melhor. Assistiu o terceiro hoje, tá melhorando. É uma série de fé. Exatamente, é realmente uma fé que você tá depositando fé. Eu tô depositando fé no Preacher. É a série que eu tô acompanhando, vou começar a acompanhar The Mean. Então não sei o que esperar ainda dessa. E não falem mal de Lucifer, perto da. É, vocês querem que eu indique uma coisa? Eu indico, assistam Lucifer. Meu, assiste. Vai voltar, assiste Lucifer, gente. Esse seriado é perfeito, não tenho o que dizer. Aquele momento, adorando Lucifer. Mas é um bom seriado, assistam. Eu gostei. Satanista! Leiam ou assistam Arakawa Underbride. E tem Arakawa Underbride 2. É a história de um cara que ele é uma espécie de empresário, um salaryman japonês, e ele encontra uma menina debaixo de uma ponte do rio Arakawa. E debaixo da ponte do rio Arakawa tem um mundo, tipo, é uma espécie de outra sociedade. As pessoas são todas bizarras, as pessoas. Só que as pessoas têm muito, como fala assim, muita crítica social junto das zoeiras, das coisas bizarras que tem ali. É muito bom de assistir. O anime tem. Dentro de um episódio tem várias historinhas e uma história por trás que meio que emenda todas. Que dá progressão pra história. E mangá, pelo menos aqui em Itulândia, né? Itulândia não é o nome da nossa cidade. Nossa cidade chama-se Itu, mas eu chamo de Itulândia porque é a terra de Itu. É, a verdade é porque aqui as coisas não acontecem, entendeu? Então, aqui chegou Arakawa Underbride, o número 1 do mangá. Eu falei, meu, que legal, é muito bom, é muito gostoso de ver isso aí. Então eu recomendo Arakawa Underbride. Tem a primeira e a segunda parte em anime. A primeira parte está saindo em mangá pela Panini, cara. Então é bom, é qualidade de mangá. Porque pra estar na Panini tem que ser o cara, tem que ter naipe, senão não vai. E indicar o Bedenbrou, não ia. Um filme nada a ver. Nada a ver assim, no conteúdo do anime. Só não cai no poço. É. Truque de Mestre 2. Exatamente, Truque de Mestre 2, vão assistir. É muito da hora. É muito foda. Eu saí do cinema assim, ó, fala. Cheio dos efeitos. Cheio dos efeitos. Eu vou alugar na internet. Cheio dos efeitos. Vou alugar, não toque. Depois de uma semana, não tem problema, é barato, né? Uma baratinha, né, cara? Ah, nós não incentivamos o Todd. Que isso? Para, cara. Mesmo tendo no computador, eu não incentivo. Mesmo tendo no computador, eu não incentivo o Torrent. Torrent é pirata ali. As bolas de quem que eu tive que chamar pra fazer o meu filme? Então, né? Ah, já que é pra indicar coisas assim que eu achei legal, é livro. Não é coisa. O reino das vozes que não se calam e o mundo das vozes silenciadas. O mundo das vozes que não se calam eu conheço. O reino das vozes que não se calam e o mundo das vozes silenciadas. São dois livrinhos, são curtos. É curto mesmo? É nacional, da Caroline Munhoz e da alguma coisa Abraão. Nossa, lembra do Camino, lembra da outra? Não, são duas autoras, eu não lembro. Tadinha da Otamina. O que a Otamina vai pensar de você? O que a Otamina vai pensar de você? Você esqueceu o nome dela, velho! Tá bom, pessoal. Mas é sério, eu posso tentar falando o nome delas ao contrário, eu não vou lembrar, mas meu, a capa me chamou a atenção. Fala o nome de Caroline Munhoz ao contrário. A outra é Soraya Carioca. Soraya Carioca. E eu sei que a história é boa. Eu conheço essa aí sim, pô. Agora temos um livro. Temos um livro. Concluir aqui, senão vou perder totalmente o fio da meada. Então, leiam O Reino das Vozes que Não Se Calam e O Mundo das Vozes Silenciadas. Eu recomendo bastante pra menina, porque a situação que passa pela personagem principal, normalmente afeta as meninas de hoje em dia na escola. É uma situação bem pega bem no bullying mesmo, sabe? É um pega bem no bullying? É, no bullying. Então, ou não, pra também, mim, ou nem é tanto com bullying, mas é interessante porque aborda bem a anorexia na história. É legal, é um bom livro. Os dois são. A continuação eu gostei mais. Posso dizer que é um livro que pega você pelo estômago? Ah, que massa. Então, como é pra meninas, então vamos indicar o Stephen Abel, né? O Oliver. Ah, o Oliver. Por isso que Soraya Carioca. Ela tem livro. Ela já foi professora, por isso que ela tem, né? Terminada na escola. Bullying. Eu espero um dia conseguir assistir o filme do Oliver inteiro. E da Soraya Carioca. Nossa, só que vai precisar de uma full tela, porque em uma tela de 20 polegadas não vai caber toda a bunda dela. Nossa. Nossa, eu ia indicar tipo um mangazinho show de moda de boinha. Então indique pra fechar e faz chave de ouro. Indique. Pessoas, pra fechar com chave de ouro, você da chave de ouro, obrigado. Quero indicar Fumu Wo Sagashite. Tá, nome louco. É, nome esquisito. A procura da lua cheia, coisa assim. É uma coisa mais ou menos assim. É a história de uma menina, né? Só que ela tem câncer de garganta. Eita. E a avó dela cuida dela, e ela tem a saúde meio frágil por causa disso. Aí, dois Shinigamis, deuses, né, no contexto do universo, deuses da morte, vêm pra ajudar ela. E elas ajudam como? O sonho dela é se tornar cantora. Só que ela não pode se tornar cantora por causa da doença. Daí eles fazem um paranauê e transformam ela numa menina de 16 anos. Ela tem 8, 9 anos, uma coisa assim, tornando 16. Pra ela correr atrás do sonho dela. Só que isso talvez encurte até a vida dela. Então fica essa coisa, tipo, tem o menino que ela gosta, que também tinha um que ela também compartilhava um sonho, tem várias coisinhas. É um lugar curto, são tipo 30 capítulos, 30 ou 60 capítulos. É a diferença que eu tô pensando, porque tô meio. Eu perdi aqui. São 30 ou 60 capítulos. É um show, é bonito de ver. Que isso, cara? Não tem isso não, cara. Cara, não tem. Ah, é uma garganta. Não, mas é uma criança. Não. Mas ela ficou com 16 anos. Olha. Mas tá errado. Menina de 16 anos. Faz tá errado. Não, maluco. Tá errado. Isso não vai ser cortado. Isso não pode ser cortado. Pessoas, é isso. Mais alguma coisa que vocês querem falar? Vocês estão cansados já? Meu Deus, não aguento mais ouvir esse podcast. Vocês estão caindo no chão, tão triste que eu estou depois de ouvir isso. Não se conhece. Eu tenho uma coisa pra falar. Isso é importante. Eu espero que as pessoas, a partir do dia que ouvirem esse podcast, aumentem a quantidade de idas na Galeria Bicuda. Que nossos livros ali aumentem e diminuam. Aumentem e diminuam. Que não fiquem estagnados. Precisamos de pessoas indo lá. E espero que dê um nome pro nosso projeto. Pessoa, tem um vídeo? Eu não tenho nada mais pra falar. Já falei tudo. Nada mais acrescentar? Tô aqui apertado com vontade dentro do banheiro. Tá quase explodindo minha bexiga. Vai mijar aqui no banheiro. Vai mijar aqui no banheiro. Vou ver se. Não, vou esperar agora concluir porque eu quero colocar uma música de fundo. Ah, tá. Tchau. Eu. Sim, fala. Última coisa que você espera, qualquer coisinha, vai. Qualquer coisa que eu espero. É, antes que a bexiga do rapaz quis falar isso. Olha. Imagina isso aí sangrando, tá aqui, tá? Tristeza. Tá tipo aquele bagulho lá de coisa que a bexiga vai passando de um por um e aumentando. Eu espero. Tá vendo como a cadeira tá rangindo? Eu falo essa pra todos nós. O que você espera? Muita sombra e água fresca pra todos nós. Já pessoas que vocês não ouçam nosso podcast, redes sociais estão no post aqui embaixo, aqui em cima, dependendo onde você tá vendo e como é a posição que você tá vendo isso. Então, muito. A posição que você tá. Muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Thiago. Thiago, obrigado, Fabrício. Vai no banheiro, Thiago. E vai. Valeu. Tchau. Deixa o seu like, compartilhe para os amiguinhos, para a vovó, para os seus primos, seus sobrinhos, sua tia, sua mãe, sua irmã e todo mundo. E agora para vocês, diretamente da Rádio Podcast, a musiquinha de finalização deste podcast. find your hand, not if my love can't find your heart. Aí o Pinta continua depois no final da edição. Na edição ele tipo tira essa daqui e coloca no somzinho de fundo. É a última pra cá. Quer dizer, pelo só sincronizar, se eu conseguir. Se for difícil, for fácil. Vou mostrar pra você agora. Falta 40 tempos. Esqueceu? Vai! Eu vou mostrar.